Então, gostaria de divulgar os familiares e a Amazônia. Aparecido no 7-16, frequência 1-26, décima 0, até 1-28, décima 8. Tem a ponte na ótica, querendo a 1014. Lima autorizado, alinhaço e decolagem está 17, vento 060 graus 07. Nós vamos 79, acendo a identificação, ganha freio aqui. Salvador, bom dia, gol 5892, final 107. 5892, a mais de autorização de voo, 31, ao plano 28, zero, zero, mais função, Juliette. Enquanto eu espero a reparte pronto, tem mais aula 0, como eu fiz. 31, eu passo a data de investida 71 milhas, projeto Salvador, vou na frente do selo, para ter que fazer a data com a minha investida. Gracias. 1-2-0, curva à direita. Atena 5207, controle 1-2-0, decimal. Passa 1-2-0-0-0, pega a puta, Azul 4234, chama a tabela de rádio, que vai vir sair da PUCA para o nível 370. Família PUCA, nível 370, Azul 4234. Helicóptero Papá, Papá, Chico Carlinhos, Seleção do Senador 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Eu vou encerrar

3, ponte 1 de ordem, 52 quilos, André 1, navio 0, com a 3, 10, 50, 24.

Thank you. level 003, climate 1015, reduced to 2,000. Eu vou fazer uma descarga de 3 metros, 2 metros.